Sporting está na final da UEFA Futsal Cup. Benfica ficou pelo caminho. Michael Gomé é o novo selecionador nacional de basquetebol da Angola. E quanto à história de hoje, conheça o guarda-redes que marcou mais golos na história. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Boa noite. Monte Silvano e Sporting Clube de Portugal são os clubes que vão marcar presença na final da UEFA Futsal Cup, que está a jogar em Almaty, no Cazaquistão. Hoje jogaram-se as meias finais. Amanhã vai jogar-se a final desta UEFA Futsal Cup. O Benfica perdeu por 3-0 com a equipa italiana do Monte Silvano. 3 golos sem resposta à equipa encarnada, que na passada temporada foi a detentora deste troféu. Cusolino marcou o primeiro golo da partida a favor dos italianos aos 23 minutos. Para 7 minutos depois, Borruto ampliar a vantagem para 2-0. Mamarela fazia o 3-0 ao 36º minuto. A equipa do Monte Silvano está assim apurada para a final da UEFA Futsal Cup. Ela juntou-se o Sporting Clube de Portugal, o campeão português que bateu o anfitrião, o Kairat Almaty, por um assustado 3-2. Assustado porque a equipa do Sporting tinha o jogo controlado. Aos 25 minutos, Divanei marcou um livre e atirou a contar para a equipa do Sporting Clube Portugal. Estavam decorridos 25 minutos quando tal aconteceu. 3 minutos depois, Caio Japa ampliou a vantagem para os verde-brancos, 2-0 aos 28 minutos. E 2-0 estavam aos 34 minutos, até que Leo Santana marcou o primeiro tento para o Kairat Almaty. Aos 36, 2 minutos depois, era feito 2-2, igualmente por Leo Santana. Um minuto depois, todavia, era a vez de Caio Japa voltar a colocar a equipa do Sporting em vantagem, com o 3-2 final ao 37º minuto. Nos restantes minutos da partida, a equipa do Kairat Almaty manteve a esperança de pelo menos reempatar a partida e prolongar o encontro. Mas o Sporting defendeu-se bem e não permitiu que a equipa cazaque voltasse a violar a baliza por uma terceira vez. Assim, Monte Silvano e Sporting Clube de Portugal estão apurados para a final da UEFA Futsal Cup, que se irá realizar amanhã, também em Almaty, no Cazaquistão. quiserem ir para tribunal, podem ir. São palavras de Elísio Carneiro, o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, que foi acusado de coagir alguns clubes. Tudo acontece depois de um comunicado com alguns clubes de futebol pertencentes à Associação de Futebol de Aveiro, terem comunicado que estavam a sentir-se coagidos pelo atual presidente da AFA, atual presidente, e que se recandidatará às eleições do próximo dia 20 de maio nesta Associação Distrital de Futebol. Elísio Carneiro desvalorizou as acusações e disse partirem de pessoas que foram substituídas das suas listas por inoperância e falta de empenho. Elísio Carneiro diz ainda que as pessoas querem cargos, mas depois não querem responsabilidades. E quanto à coação, comenta apenas que, para se poder recandidatar, precisava do apoio de 30%. Ora, fez o que podia, diz ele. Mas o que é certo é que alguns clubes afirmam que foram coagidos ou que se sentiram coagidos com as ações de Elísio Carneiro. Esta é uma situação que ainda está a ser investigada e poderá mesmo chegar ao tribunal em Aveiro. Tudo depende do avanço destes clubes ou não nas acusações descritas nesse comunicado. Antenoeve, desporto. Michel Gomé é o novo selecionador nacional de Angola de basquetebol. Mas desengane-se se pensa que esta contratação, que só é válida até setembro, é pacífica. Bem pelo contrário. Há muitas opiniões a favor, é um facto, como as do presidente do mítico ASA, um dos grandes clubes angolanos de futebol. O presidente deste clube diz que a escolha de Michel Gomé é positiva porque se trata de um treinador neutro e que permite o avanço da Angola no basquete. Mas há outras opiniões contra, como por exemplo o facto de o sucessor de Luís Magalhães, o anterior selecionador da Angola no basquetebol, desconhecer o futebol africano. Ora, um dos objetivos de Michel Gomé e da seleção de basquetebol angolana é almejar o apuramento para o Afrobasket, que irá realizar-se este ano. Manifestações à parte, Michel Gomé é, efetivamente, o novo selecionador nacional de basquetebol de Angola. Será este mais um caso de doping ou mais um caso a contadores? Ficará por saber, mas parece que a situação de Ezequiel Mosquera é mais complexa. É que, no passado dia 16 de setembro, o corredor espanhol, que acabou em segundo lugar na Vuelta, em Espanha, acusou uma substância com valores anormais. Uma substância que, no fundo, permite uma maior fluidez do sangue, aumentando assim a chegada de nutrientes, o que permite aumentar o desempenho do corredor. Face a esta situação, a UCI, a União Ciclista Internacional, decidiu instaurar um inquérito para averiguar o que realmente aconteceu com Ezequiel Mosquera, que na última temporada participou pela equipa Chacobeo. E não é por acaso que lhe prestamos esta informação. É que David Garcia, que também participou precisamente pela Chacobeo, na Vuelta, e que acabou no 11º lugar, acusou precisamente os mesmos níveis da mesma substância, o que levanta ainda mais suspeitas, não só sobre os ciclistas, mas também sobre a própria Chacobeo. Quanto a Ezequiel Mosquera, já jogou por equipas portuguesas, como o Paredes Rota dos Móveis e o Carvalheiros Boa Vista. O caso está ainda em averiguações e não há qualquer suspensão a Ezequiel Mosquera, ainda que a atual equipa, a Vacan Soleil, tenha optado por dispensar o ciclista até esta situação estar resolvida. Situação que, segundo Ezequiel Mosquera, em entrevista, disse compreender e aceitar. Quanto a David Garcia, não conseguimos recolher informações, mas sabemos também que existe a possibilidade do mesmo ser também motivo de uma abertura de um inquérito e, possivelmente, também de uma suspensão. Quanto à Chacobeo, está para já ilibada desta abertura de inquérito. Mede 1,88 m. Nasceu a 22 de janeiro de 1973, em Pato Branco. É destro. E já marcou 100 golos. Não seria assim tão surpreendente? Até porque a carreira do Rogério Ceni já é longa. Mas surpreenda-se. Ele é guarda-redes. É mesmo isso. Nasceu a 22 de janeiro de 1973, em Pato Branco. E desde pequeno, que mostrou muito interesse pelo futebol, nomeadamente pela posição de guarda-redes. Rogério Mukaseni, de origem alemã, foi um jogador que começou as suas atividades esportivas mais a sério aos 14 anos, no CIMOP, um clube que é do distrito de São Paulo. Foi, aliás, por este clube que jogou pela primeira vez enquanto futebolista sénior. E foi em 97 que se mudou para o São Paulo, clube que desde sempre vestiu a camisola. Em 1997 marcou o seu primeiro golo, é verdade, através de um livre, o jogador Rogério Ceni marcava o primeiro de muitos tentos em 14 anos de futebol. Em 99, o jogador Rogério Ceni atinge uma nova marca ao visar no encontro em que a equipa do São Paulo venceu o Inter de Milheiras por 3-0. Dois desses três golos foram apontados pelo guarda-redes Rogério Ceni, o primeiro do livre e o segundo da marca da grande penalidade. Mais golos surgiram e, à medida que os golos iam surgindo, Rogério Ceni ia chamando cada vez mais atenção, ao ponto de ter batido os 52 golos de Higuita, da Colômbia, e os 56 de Chilavert, do Paraguai. E depois foi só marcar, só marcar e só marcar. Na última semana de março, já este ano, Rogério Ceni apontou o seu 100º golo ao serviço de São Paulo. Um golo que, mais do que ser o número 100, foi, naquele caso, decisivo para a vitória do São Paulo Futebol Clube frente ao Corinthians, que agora também é de Liedson, por 2-1. Mas ainda não acabaram os recordes por aqui. O jogador destro corre o risco de ser mais uma vez motivo de notícia, e pelos melhores motivos. É que, se no próximo sábado, ou seja, já amanhã, a equipa do São Paulo vencer o Santos, Rogério Ceni alcançará a sua 300ª vitória em casa. Até agora realizou, com a camisola do São Paulo, em casa, 468 jogos, imagine-se, num guarda-redes que já conta 38 anos. Desses 468 jogos, 299 resultaram em vitórias, e isto apenas em casa. Dos restantes contam-se alguns empates e derrotas, o que significa que a equipa do São Paulo aproveitou 71,2% dos pontos que podia ter conquistado. Um saldo muito positivo e também muito contribuiu Rogério Ceni, ora na defesa, ora no ataque, para o aproveitamento destes pontos da equipa que representa desde 1997. Se amanhã o São Paulo vencer o Santos, certamente que segunda-feira traremos aqui uma notícia a dar conta da 300ª vitória de Rogério Ceni, Rogério Mukaseni, de 1,88m, com um pé direito muito, muito assertivo. A edição do Desporto Antena de hoje termina por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Entretanto, tenham um bom fim de semana e muito desporto. Até lá!